As pessoas não compreendem como toda a vida de um homem pode ser mudada por um único livro. É isso mesmo, tamo junto, irmão, nas ruas do mundão. Vamos que vamos. Somos emissários da missão, firmão, na contenção. Precisos como um cirurgião, informação é munição, sintonia, João. Mó satisfação, o respeito é o suficiente. Necessário como o ar, indubitavelmente. Olho por olho, dente por dente, sempre em frente. Você chamou, convocou, tio, eu tô presente. Envolvido até a alma e sem fraquejar. Deus é mais, vivo o rei. Aleluia. Sabemos chegar, sabemos sair. Tamo pra somar, nunca subtrair. O veneno que não mata, fortalece. Não esquece. Você não atingiu o objetivo? Recomece. O teste não permite fraquejar, senão já era. A favela resiste, persiste. Bela fera. Com Malcom aprendi que desistir é se render. Fazer o inimigo feliz, não vou fazer. Malandragem é viver, sair do prejuízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não amenizo. Invejoso passa mal. Pede break, sem futuro tem. De monte é natural. Quer nos ver triste, derrotado. Pra sorrir, o adversário joga sujo. Querendo nos ver cair. Mas aí, aqui não, ó. Chega devagar. Pra onde você olhar, vai se assustar. É nós que tá. Via satélite furando bloqueio de Facebook a Instagram. Sem pisar no freio. É o que tá tendo, moleque. Fazemos parte da guerrilha. Gregory Dexter. Oitavo anjo, uma família. Que trilha o caminho do bem. Amém. Amém. Nós seguimos na contramão do sistema. Suave. Tamo aqui pra contestar. Covarde, seus atos de maldade. Somos imãs de olhares rancorosos. A fim de explorar nosso talento. Aperto de mão. Sócios e uns abraçam, se alinham os inimigos. Que escondem suas adagas por trás do seu sorriso. Pode ser que o que eu digo seja demodelo. Antigo, mas custe o que custar. Um jaguar conversível. Outro nível. E a minha meta é liberdade, é chapa. O preto melancólico se torna presa fácil. A caça. Na selva camuflado eu tô. Quando der a brecha, um, dois, já era, doutor. E não é pouco, hein? Bota sua cara pra ver. Pretos atrás do poder, a mente capaz de fazer. O desolado acredita que é possível crescer, vencer, viver. Ser livre é o objetivo. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram aquelas que mudaram o pensamento dos homens a respeito de si próprio. Leia o livro. Leia o livro. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate your face from the top of your head?